obrigada, reporte unidade descida. Reportar. Alve dos milésimos, eu espero copiar, aguarde. Mike Eco Delta número 3 para cópia, bom dia, aguarde. Número 2, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 2 nós. Eco Mike Serra no solo, 4345. Gente, frequência livre ao estacionar. Retorno 04, confirma o tipo de equipamento. Ativo, faço um 360 curto e reporte para o cruzamento do campo em Gano Rodoral. Este voo local vai prosseguir para sobrevoo e toca remetida em Veracruz. Sim, está autorizado o voo local a 1.000 pés. Decola 17, curva direita, corredor a céu, controle opera 198, aciona 0151 no transponder cotejo. Correto 02 no PLB, acionamento táxi decolado com a torre, frequência 1.8.95, ajuste 1.0 no meia. Confirme? Prossiga. Deixa para 050, trip 5414. É o solo? A sua escuta prossiga, solo. Ok, sim. É, confirmando bandeirante, tipo de equipamento. Afirmo. Ok, grato. Campo, reporte livrando esse decolagem da 10. Já 3602 no solo aos 45, libera o direito, chame 1-1 no destino lá, solo. 2-1-9, terra 3602. Instalador, terra 3602, migrou pela... Copiado, terra 3602, taxi via Alfa, reportando seus bilhetes. Via Alfa, reportando seus bilhetes, 3602. É 2006, reporta na localizador, piso no zero, gol 1982. Para interceptar radial 195 por 220 milhas, nível 055. Decola 10, curva esquerda, corredor forte, aguardando liberação do controle para interceptar a radial. O controle opera em 198 e aciona 2640 no transponder Netuno 04. Radial 115 por 220 milhas para o 055. Após decolagem 1-0, curva esquerda, corredor forte, controle 198, transponder 2640, Netuno 04, está pronto para o táxi. Livre táxi, Netuno. E para o cruzamento da 1028, chamar a torre, frequência 1-8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-6. Chamar Amaral a torre para o cruzamento. Já não bebeu alto, mil pés, corrido forte. Gente, agora com Recife 251, alternando 3325, 5819. Primária 1251, secundária 133. 25. 25, obrigado, bom dia, Wesley. 3251. 3602 vai prosseguir via Juliette para o 07. 602 via Juliette para o 07. Juliette para o 07, 3602. Maiquê com Delta Salvador Manassi autorizada 1.000 pés, decola 17, curva direita, corredor a fé. O controle opera em 199 decimal 8, aciona 0127 no transponder Cotesa. Acionamento táxi vai falar de torre 1895. 0. 2317, Salvador Recife, está autorizado. O nível 090 via Golf 677. Decola 10, a curva esquerda, saída Conde. O controle Salvador opera em 119 decimal 8. Aciona 5, confirmando 0274 no transponder Cotege. Autorizado Recife 090, Golf 677. Decola 10, curva esquerda, saída Conde. Controle 198, transponder 0274, captou a velocidade do pastor. Copiado, pastor, no 7, está autorizado o táxi, confirmando o passe militar. Passe da autoridade, passe do 62. Copiado, então no passe de autoridade está autorizado o táxi e para o cruzamento da 1028, chamará a torre, frequência 1895, me confirma o POB. Pastor no 7, autorizado a alinhar e decolar pistão no 7 a partir da interseção, vento 1.40 graus, 11 graus. 95, olha. Controle, o 3.54.14, tem os voadores? Mantenha a chegada, 3.54.14. Ok, pode baixar? Ingresso, Papatango Alfa Vitor Juliette. 3.54.14 SF via, nós estamos no meio. Muito bom dia, gol 1982, final da 1.0, baixado, secado, campo aviso. Gol 1982, bom dia, reporte no marcador externo, altímetro 10, 16. Reportará, gol 1982. 197, decolador 53, chame 199 do sinal 80, controle, por favor. Grato, 119, 80. Controle Salvador, é o Força Aérea 2317 decolado na 10 de Salvador, saída Conte. Força Aérea 2317, contato rodando a decolagem, sou para o 090 da presente Way, após 2000 pés, Conte. Afirmativa, após 2000 pés, direto Conte. Pastor, 17. Gente, aguarde, tem aeronave na final da 10, aguarde a autorização, mantenha a posição. M6250, acelera identificação, autorizado chegada Mário, desse mantém o 050. 050 na Mário. Apresente autorizado para de Itap, bruxa, na 6250. Obrigado, Itap, obrigado. 311-01, tá pronto? Autorizado, Samitax. Tomara, tá. Cuidado, decola presente, comprou do corredor Xé. Tem livre decolagem do pátio, vento 120 graus, 10 nós, né, que é cuidado. Tono 04, prossiga. Autorizado o cruzamento da pista 028, antes da Alfa, chame solo novamente 1219 para prosseguir no táxi. Mike Eco Delta, chame agora 119.8, meu voo. Alto e claro. Ao Salvador, Netuno 04, cruzou a pista. Solicite instruções para Alfa. Copiado, Netuno. Prossegue via Alfa, ingressa Paz e reporta antes da Juliette. Confirmando, Alfa e vai reportar antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, Netuno 04. 982, solo 57, chame 1219, solo. 2 Salvador, bom dia, 35494, 4 milhas no externo. 982, livrou na pista. 982, muito bom dia, prossegue táxi Alfa, Kilo, Paz 3. Chame na saída do Paz 3 para prosseguir até a posição 05. Afirmativo, Alfa Kilo para a sua esquerda agora, parte 3, reportará na saída do parte 3 para a liberação, prosseguir para a posição número 5. Solo, Netuno 04, antes da Juliette. Copiado, Netuno, mantenha a posição, o 3 em sua frente aí encontra-se interditado, o senhor irá ter que taxiar via Pátio 1 no Índia. Estamos aguardando apenas a finalização e início de táxi do Avianca. Aviso, Alfa, é mantendo a posição aqui o 04. Bom, não, não. 982, prossegue até a 05. 05, 982, obrigado. Piano, tem passava. Drift 5444, pouso autorizado, pistão na zero, vento 120 graus, 11 nós. Pouso, Drift. A direção do vento, gente, 120 graus. Obrigado. Para 3 mil pés, ajustando a zero no meio, livre da restrição de altitude em ITAP. Ok, 3 mil, 10 no meio, livre das restrições de altitude em ITAP, ajustando a 62 mil graus. Outro relógio mantém a solução, aguarde a autorização. Via Índia e Alfa, ponto espera, chama a torre, frequência 118 decimal 6. agora. Netuno 04, prossegue então via Pátio 1, Índia e Alfa, e no ponto espera, chama a torre, frequência 118 decimal 6. Pátio 1, Índia, Alfa, chama a torre, 118.6. Controle 4 no solo 01, na chama 1, 2, 1, 2, 1, 9. Cite 5414, muito bom dia, taxi via Alfa e reporta antes da Juliette. E Alfa reporta antes da Juliette. Tango Alfa, Victor Juliette, decolada 02, ingresso no curso do SES, no controle 1, 9, 8. Juliette para a remota 14, trip 5414. Dois 2.000 pés, o ajuste no zero no meio, livre LF, reporte estabilizado. 2.000 pés, livre LF, reporte estabilizado, aqui na 62, tá? Sapatão Golfo Vitor Juliette, 1.000 pés, corredor Axé, reporte no farol da barra. Olá, missão e sou do Axé, reportará no farol da barra, a Vitor Juliette. Gente, Netuno após a Avianca, a linha e mantém, capítulo 0. Carona, o controle prossiga. Confirme a posição do guardião no momento. Capitão de Paripe, reporte a migração no corredor Interlagos. Coisa livre, Mike Eco Delta, reporte para regresso. R639 na decolada 05, transfere 199 decimal 8, bom voo. Portal de Salvador, bom dia, Oceaner 6311. Livre decolagem, pistão no zero, ventão no 20 graus, 10 nós. 60 da EL, quando possível, pode coordenar para o 830. Autorizado da EL. Da EL, obrigado. Não 01, não confirma a procedência. Estamos pousados aqui na, no Bonfim. Outra procedência, aeródromo Salvador. Entendi. 6311, não autorizada para o Adileda. Para o Adileda, 6311, não graça. Gente, prova rotatória, reporte visual com 17. Prova rotatória, reportará final com 17, guardião da rua. Na 04, recorda 07, chame 199, decimal 8, bom. Decimal controle. Decolou 07, horário. Afirma, vai chamar o controle Netuno 04. Controle Salvador, Netuno 04. Netuno 04, controle, prossiga. Decolou 07, para a patrulha, tá no corredor forte. Gente, qual o radial de interceptação do Netuno 04? 116. Sente, dá presente, ainda está a radial 116 de Salvador, extensão 055. Vai interceptar a radial 116, Netuno 04. Papa Romeu, Eco Zulu, Eco, assina identificação, autorizado de chegada, manda presente, voe toque, reporte para descida. Platinal, torre 118.6, o Xané 6250. Ok, alterou para 18.6 então? Afirmativo. Ok, obrigado. Salvador, Guardião 01, no final 97. Sente, mantendo a prova da rotatória, chame torre 118.6. 118.6, Guardião 01. Xané 6250, baixou e travou? Afirmativo, baixado e travado, próximo a Índia 7. Excelente, pouso autorizado, pressão no zero, vento 140 graus, 11 reais. Ok, confirmando 140 com 11, livre pouso na 10 do Xané 6250. Torre Salvador, Guardião 01. Interlagos, Índia November Alpha. Dá pra gente autorizar direto parte do grave, vento 140 graus, 11 nós, reporte no solo controlado. 140, controle de nós. 3 mil pés, ajuste no 0 no meia. É 311, chame Recife 251, alternado no 3325. Confirma a frequência para o Xané 6301, 3325. 1251, 9 VA, para a prova da rotatória, reporte visual com 7. Tente, frequência livre para coordenação, alfa vetas de LED.